Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. E aí, galera do Fraternity, a gente começa aqui mais um episódio das Rapidinhas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os ursos de Los Angeles. E para começar a falar sobre a tabela de UCLA, eu queria que o Wayne comentasse um pouco sobre os jogos que os Bruins vão ter pela frente. Olha, a abertura é contra um time médio, o Texas A&M, que vai dar um pouco de trabalho. Lembrando também que o UCLA não é um grande time no college football, né? Mas tem aí chance de ganhar, sim, de Texas A&M. Depois são times fracos e na semana 4 pega Stanford, no que é o jogo da vida lá no Rose Bowl. Né? Se ganhar, ganhou. Se perder, já esquece, porque a temporada vai por água abaixo no que se refere a brigar por alguma coisa dentro da divisão. Passando disso, o time deve pegar jogos fáceis aí contra Arizona, Arizona State, e fecha a temporada jogando contra UCS, depois Califórnia, que é um jogo um pouco mais difícil, mas eu espero aí pelo menos um bowl para a equipe, um recorde com mais vitórias do que derrotas nessa temporada. E para falar sobre o elenco do Bruins, Nathan, quem você destaca nesse time? Bom, o principal nome dessa equipe de UCLA Bruins, como nós vimos ano passado, é o quarterback da equipe, o Josh Rosen, que tem um dos melhores apelidos do college football, que é o The Rosen One. E há quem diga que ele é o quarterback com mais potencial para a NFL em todo o college football, mas ele ainda é sophomore, ele ainda vai melhorar muito, ou não, quem sabe. E o Rosen vai contar com a ajuda de mais alguns talentos para liderar a equipe de. O ataque da equipe de UCLA esse ano, como o running back o Soso Diabo, e alguns wide receivers talentosos, como o Eldridge Massington e o Darren Andrews. E a linha ofensiva que é ancorada pelo left tackle Connor McDermott. Na defesa, a gente pode dar destaque para dois jogadores que também estão com um buzz para o draft da NFL, que é o defensive end, o Ed Vanderdoes, e o linebacker, pass rusher, Dion Hollins. O Nick vai falar um pouco mais sobre isso. Então, aproveitando sobre o Evan Vanderdoes, Ed Vanderdoes, ele teve um problema sério no passado, em que ele teve um rompimento dos ligamentos, do torn ACL. O futuro dele na NFL ficou bem se tornou bem incerto, porque ele vinha de duas temporadas relativamente produtivas para um freshman e como sophomore, mas por enquanto o Mora já disse que ele está pronto para começar a temporada, que o seu joelho se recuperou por completo. Ele é um jogador que ainda está nesse meio round, a gente fala metade do segundo round para late first, apesar dele precisar melhorar bastante no seu approach contra o quarterback, já que ele não consegue aplicar muita pressão pela linha interior da linha ofensiva. Mas vamos ver como ele vem para esse ano, como vai ser sua melhora nos próximos anos, já que nesse ano, no caso, já que ele no seu primeiro jogo contra o Virginia ele demonstrou um bom aproveitamento e um bom jogo enquanto ele esteve dentro de campo. E para finalizar, passe. Quais são os cenários possíveis para a UCLA? Então, Nick, no melhor caso possível, a UCLA derruba todo mundo, sabe? O Rosen se transforma num puta quarterback, o melhor da FBS, um cara confiável. Então, com essa liderança na frente do ataque, os Bruins se transformam num time que vai simplesmente atropelar todos os adversários. Vai levar a Pac-12 South, vai vencer de novo Stanford na final. E, além disso, vai ter vitórias impressionantes na temporada regular contra Stanford, USC e Cal também, sabe? Vai ser no melhor cenário possível. E o UCLA é um time que, enfim, vai sair do papel, aquele time que se espera faz uns 5 anos, desde que o Jim Moore assumiu. O cenário realista é uma coisa um pouquinho abaixo disso. É uma equipe que tem capacidade de conquistar ali a divisão sul da Pac-12. Vai ter uma briga interna ali contra, talvez, USC, que talvez seja o maior desafio ali no meio, especialmente no último jogo da temporada, que é a rivalidade, né, Crosstown Rivalry, com USC e UCLA. Então é uma equipe que consegue levar a divisão, mas talvez não tenha poderio ofensivo suficiente e porque perdeu bastante peças no draft da NFL, talvez não consiga bater de frente com o Stanford numa final. E o pior cenário possível é como a gente pode dizer, é um time que sai completamente abalado dos jogos fora da temporada e não consegue rivalizar com os seus adversários da conferência. Se isso acontecer, vai perder para Stanford, vai perder para USC, vai perder para Cal, vai perder para Arizona State, vai perder para Utah, vai perder para Deus e Mundo e quase não vai chegar num bowl game. Então é uma equipe que, no pior cenário possível, conquista 6, 7 vitórias e coloca um grande ponto de interrogação em cima da cabeça do Jim Mora. E, gente, esse foi mais um episódio das Rapidinhas. Espero que vocês continuem acompanhando nosso countdown até o College Football. Não se esqueçam da promoção que está rolando no Facebook para você conseguir ganhar a camiseta do seu time favorito. E é isso, gente. Valeu!